agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Sua noite, no melhor estilo. Boa noite. Estamos começando mais um Encontro Central. Hoje, super segunda-feira, dia 3 de março de 2014. Hoje, segunda-feira de carnaval. Como foi aí o seu final de semana? Pulou bastante? Se divertiu bastante? Então tá bom, hein? Mas não se esqueça, a responsabilidade acima de tudo, hein? Se for dirigir, não beba. E se for fazer alguma coisa, preste bem atenção, hein? Porque hoje em dia não tá fácil. Temos aí AIDS, DST, né? Temos uma série de coisas aí que podem prejudicar a gente pro resto de nossas vidas, hein? Então preste atenção, tá bom? Então, se for dirigir, não beba. Se for zoar, brincar, não tem problema. Mas preste atenção, use camisinha, tá bom? E mudando de pato pra ganso, né? Falando de romantismo, né? Falando de tudo que é bom, amor, né? Tá afim de participar junto com a gente? Então é fácil. Mande aí o seu e-mail para ouvintecentral@hotmail.com. E a gente, com certeza, vai tocar a sua música romântica, vai mandar o seu recado romântico, vai colocar aquela sua tradução preferida, ou então, pura e simplesmente, tocar a sua música. E eu, Fábio Pérez, vou durante 2 horas juntinho com você nessa super viagem, hein? E a gente começa muito bem aí. Tem Tina Marie com Boogie Nights. Boa noite, seja bem-vindo ao Encontro Central. O coração batendo mais forte. Look into my eyes, you will see. Encontro Central. Falling your way this time. músicas inesquecíveis. Somewhere deep inside, something's got a hold on you. And it's pushing me aside, see it stretch on forever. And I know I'm right for the first time in my life. That's why I tell you, you'd better be home soon. Stripping back the coats of lies and deception. Back to nothingness, like a week in the desert. And I know I'm right for the first time in my life. That's why I tell you, you better be home soon. Say no, don't say nothing's wrong. When you get back home, maybe I'll be gone. Oh, oh, pain if we were to end it, but I could start again, you can't depend on it, and I know I'm right for the first time in my life, that's why I tell you. Estamos apresentando Encontro Central. Fade away, Stephanie, in my arms. Músicas inesquecíveis. Matou a saudade, hein? George Benson, Stephanie, também teve Crowded House, Better Be Home Son, também Tina Marie com Boogie Nights, e agora tem You Make Me Feel Like. Só as melhores para você, aqui no Encontro Central. Estamos apresentando Encontro Central. Oh, as canções imortais. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. One Jacobite who must leave.

she's taken my time, convinced me she's fine. But when she leaves, I'm not so sure. It's always the same. As canções imortais. A noite vai dizer: isso tudo. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Estamos apresentando Encontro Central. Peter Cetera com Only Love Knows Why. Também Zizi Posse Perigo e Cry for Help com Rick Ashley. Pra matar a saudade, hein? E agora, olha só, hein? Tá chegando aí Placa Luminosa. Telefono. Encontro Central. O coração batendo mais forte. Telefono, te procuro, músicas inesquecíveis. Encontro Central.

Subcave, segundas, 10 da noite, com Carlos Cruz, no Canal 1. Estamos apresentando Encontro Central. E estamos de volta. E, para você, a tradução do dia. Alejandro Sanz, Coração Partido. Agora, no Encontro Central, tradução do dia. Pedaços de um coração partido. Este coração já se vê que não há dois e sim três, que a vida vai e volta, mas nunca fica parada. E o que é que eu sei? Mas pinta pra mim, ainda que seja, diga-me que algo existe entre nós dois. Que em teu quarto nunca sai o sol, nem existe o tempo, nem a dor. Leva-me se queres se perder, sem nenhum destino, sem nenhum porquê. Eu já sei que o coração não vê, é o coração que não sente, é o coração que te mente, amor. Mas sabe que no mais profundo da minha alma continua aquela dor por acreditar em você. O que aconteceu com a ilusão e a beleza de viver? Para que me curou quando eu estava ferido? Se hoje me deixa de novo o coração partido, quem vai me entregar suas emoções? Quem vai me pedir que nunca abandone? Quem me cobrirá nesta noite se fizer frio? Quem vai me curar o coração partido? Quem preencherá minha primavera neste janeiro e tecerá a lua para que brinquemos? Me diz se você vai, me diz, querida minha, quem vai curar o coração partido? Pedaços de um coração partido. Pedaços de um coração partido. Você somente dá aquilo que te sobra. Jamais compartilhamos a não ser suas esmolas, amor. Se você não sabe, eu te digo. Depois da tormenta sempre chega a calma. Mas sei que depois de você, depois de você, não tem nada. Para que me curou quando estava ferido? Se hoje você me deixa de novo de coração partido, quem vai me entregar suas emoções? Quem vai me pedir que nunca abandone? Quem me cobrirá nesta noite se fizer frio? Quem vai me curar o coração partido? Quem preencherá minha primavera nesse janeiro e descerá a lua para que brinquemos? Me diz que você vai, me diz, querida minha, quem vai curar o coração partido? Estamos apresentando Encontro Central. Stand by the road with no umbrella.

Estamos apresentando Encontro Central. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. teus mistérios. Se chamas por mim, eu abro fogo, corpo a corpo, como um duelo da lua e do sol. Te subo em disparar. Músicas inesquecíveis. Com certeza você matou saudade dessa novela, hein? O Salvador da Pátria, com Rosana, Direto no Olhar. Também teve Paula Abdu, Hush Hush, Quatro Semanas de Amor, com Luan e Vanessa, Juan Luiz Guerra, Romance Rosa. Teve Hurt, e abrindo aí com Alejandro Santos, Coração Partido. A tradução de hoje pra você. E já já tem o último bloco aí do Encontro Central, onde você pode participar através do ouvintecentral@hotmail.com. Então, vem comigo, já já a gente volta. Estamos apresentando Encontro Central. O coração batendo mais forte. Encontro Central. Rapidinho, estamos aqui no Encontro Central, o programa mais romântico da sua noite, aí na sua rádio. Abrindo muito bem, tem Roupa Nova, Mistérios. Estamos apresentando Encontro Central. Canções imortais.

Estamos apresentando Encontro Central. Lembrou dessa aí? Sérgio Mendes, Take This Love, também Sandra de Sá com Quem É Você e Roupa Nova, Mistérios. E agora tem Steve Wonder e Julio Iglesias com My Love dentro do Encontro Central, o programa mais romântico do seu rádio. As canções imortais. Thank you.

give me is all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgive me, forgive me. Say, baby. Estamos apresentando Encontro Central. Que a gente vai fechando aqui o Encontro Central com Tracy Chapman, Baby Can I Hold You, também Take That com Back for Good, Stevie Wonder e Julio Iglesias, My Love. Não esquecendo, né, hoje segunda-feira, é segunda-feira de carnaval. Então pense bem, tá afim de sair, tá afim de bagunçar? Pô, carnaval super gostoso pra gente se divertir, você sozinho, com os amigos, né? De repente com a família, mas a gente não pode esquecer da responsabilidade que cada um tem, né? A responsabilidade conosco mesmo e também com as outras pessoas, com terceiros, né? Então a gente tem que pensar bem para não abusar, né? Não passar dos limites, né? Então pense bem. Se você pegar um carro e você estiver alcoolizado, imagina que você pode se machucar, mas pode pegar e machucar outras pessoas que você sequer conhece. Imaginou você, de repente, machucar uma família num outro veículo, ou então a família está andando aí na calçada, de repente vai atravessar a rua, e de repente você tomou umas a mais aí e bateu e causou um acidente. Então não é legal. Então pense bem, tá? Eu acho que é interessante a gente parar e pensar que a vida não é só uma coisa que nós temos que viver para nós mesmos. Eu e eu, não. A vida é uma coletividade, aonde você faz parte, outras pessoas fazem parte também. Então pense bem, nunca faça mal aos outros, da mesma forma que os outros, você não gostaria que os outros fizessem mal a você. Então pense bem, vai se divertir, vai curtir o carnaval sem violência, sem agressão. For beber, não dirija, pega um táxi, faz o motorista na rodada, que ele não bebe, né? Toma aquele suquinho, ou então vai de ônibus, se é perto da sua casa, vai a pé. Mas vamos fazer um carnaval consciente, isso é o mais importante. E eu quero aproveitar agora o finalzinho do programa, quero mandar um super abraço aí pro Wilson Gomes Júnior, né, que está sempre na sintonia juntinho com a gente. Wilson, forte abraço para você, para toda a sua galera aí, para toda a sua família. Feliz carnaval, hein? E para você que ficou comigo, um forte abraço, um grande beijo. Fiquem com Deus. e até amanhã, terça-feira, de carnaval, hein? Então, até mais. Até o nosso próximo encontro central.